remédio que alivia a minha dor é ele. A alegria imensa do meu ser é ele. A força mais profunda da minha alma é ele. A água que sacia minha sede é ele. O maná que alimenta minha fome vem dele. A sarça que queimava e não se consumia era ele. A coluna de fogo que iluminou a noite e o azeite da viúva que se multiplicou era ele. É ele que quando estou amargurado, coração todo em pedaços, quase a desistir, quando o vento está soprando e a tempestade aumentando, tentando me afogar, ele levanta sua voz e o mar tem que acalmar. Fechar a boca dos leões pra me livrar, mesmo estando no pecado, condenado ao fracasso e à solidão. Quando chega tudo muda, me dá sentido pra viver. Ele é o meu Deus. Sacia minha sede é ele. O maná que alimenta minha fome vem dele. A sarça que queimava e não se consumia era ele. A coluna de que iluminou a noite e o azeite da viúva que se multiplicou era ele. Ele que quando estou amargurado, coração todo em pedaço, quase a desistir, quando o vento está soprando e a tempestade aumentando, tentando me afogar, ele levanta sua voz e o mar tem que acalmar. É ele que tem poder pra mandar anjos e fechar a boca dos leões pra me livrar, mesmo estando no pecado, condenado ao fracasso e à solidão. Quando chega tudo, me dá sentido pra viver.